They started calling us computers. People began vanishing, and the cleaning began. You were dirty if you looked different. You were dirty if you refused to live the way they dictated. You were dirty if you showed any form of opposition at all. And if you were dirty, it was only a matter of time. Atenção, emissoras retransmissoras do grupo Benzina no Meião para o toque de 5 maneiras que o mundo vai acabar na voz do Orlandinho. 5. Peste bubônica. 4. Meteoro. 3. Pega essa, Stefan. O mar vai subir. O mar vai virar certo, se eu programar. 2. Stefan, vai lá. Stephanie, a causa Ai, do meu Deus. Não, assim, eu acho ótimo, porque me pega de surpresa, mas, né? Eu tenho que inventar o fim do mundo. Isso é pra você ver o que, é a realidade. Falar. Isso é pra você ver o que é a realidade do Orlandinho, entendeu? É, então, pois é. Desisto, não vou ficar aqui prevendo o fim do mundo, Igreja não. Igreja evangélica, chega. É um dos fins do eu ia falar Google. Google. Entra no ar o seu... Facebook! Benzina Talk Show hoje com a presença mais do que especial, meninos e meninas, olha que honra ter essa mulher sensacional! Stephanie Borges! Muito obrigada, Bárbara. Uma sensacional a sua presença. Estou eu aqui, Cristiano Machado, seu âncora favorito de todos os podcasts do mundo, atrás do microfone laranja. Lá do outro lado, ninguém mais, ninguém menos que o mítico Orlando Calheira. E aí, meu querido, como é que tá o bairro? Eu tô cada dia melhor, e você, cara? Ah, cara, eu tô sobrevivendo, né? Cada dia, um dia depois do outro, né? Aqui minha casa tá... Inferno, né? É, minha casa tá só mofo e mágoa, né? Só mofo e mágoa, assim, eu só choro, levanto às vezes e choro um pouco mais. Mas a gente vai levando, né? Você quer um abraço, cara? Você quer um abraço? É, quem não quer, né? E quem não quer, quer, mas... A pergunta que fica é quem não quer. Tadinho, eu fiquei comovida agora, fiquei com dó dele. Então, em nome dessa comoção, eu quero apresentar que ela está aqui! Stephanie se apresenta pra todo mundo. Bom, eu sou Stephanie Borges, sou escritora, sou tradutora, jornalista, poeta, falo merda no Twitter. Sapateio, danço, na arroba Steph Borges. Essa mulher faz tudo! E hoje viemos aqui com a Stephanie para falar sobre aquele tema sensacional que todo mundo está na boca da criançada, não se fala em outra coisa no pátio do grupo escolar, que é distopias. Sim, praticamente o que a gente vive aqui no Rio de Janeiro quando acorda. Exatamente. Mas antes de falarmos de distopias, antes de abordarmos toda essa experiência que a Stephanie Borges tem, antes de fazermos com que o Orlando comece a destrinchar toda a sua sabedoria por aqui, vamos falar um pouquinho, Orlando, do quê? Do quê? Do quê? Do RPG, Barba. Vamos falar do cê RPG. Você tá bem um pouco empolgado, né, cara? Eu tô falando, cara, minha vida virou só mofo e mágoa. Orlando, eu vou comprar um desumidificador e vou mandar pra você. Você que não apoia o Benzina no Meião, a partir de 4,20, entra lá em padrim.com/benzinanomeião. Ajude pra gente comprar um desumidificador pra casa do Orlando. Isso vai ser realmente sensacional. Vai trazer qualidade de vida, né? Exatamente. Pois é, se você tá com pena de mim, se você tá querendo me ver feliz, cara, dá essa moral aí, cara. Por favor. Explica, Orlando, para as pessoas com essa sua animação. Explica para as pessoas sobre o RPG, que não é aquele negócio de arrumar a coluna lá, é outra coisa. Não, então, porque entre outras coisas, né, meu querido, a gente... Cara, eu tô ficando triste, de verdade, cara. Eu tô ficando triste pra caralho, mano. Me ajuda, cara. Então, meu querido, porque além do... pra quem não sabe, né, todo mês você recebe aquele zine, né, o Benzine, que esse nome é maravilhoso, nossa, eu me sinto tão inteligente toda vez que eu penso nesse trocadilho Benzine, mas enfim, é tão ruim quando você faz uma piada merda e você sente mais merda ainda, né, cara? Mas, assim... Comigo chama-se Minha Vida, não. Mas então, todo mês você recebe o Benzine com quadrinhos e contos e análises e coisas do tipo. Mas, né, como já tinha sido prometido, né, lá no começo do Benzine, e o projeto tinha ficado um pouco dormente por conta de alguns problemas de tradução e tudo mais, nós vamos lançar o nosso RPG, né, cujo nome de projeto é Planeta Benzina. Nós já retomamos a tradução, né? Inclusive, nossa companheira Stephanie, que tá aqui, me ajuda com isso, e mais outras pessoas, é uma tradução coletiva dessa vez. E em breve deve estar saindo por aí. Eu acho que antes do fim do mundo sai. Antes do fim do mundo? Antes do fim do mundo, com certeza. Cara, o que não acontecer depois, o que não acontecer antes do fim do mundo, pra mim, deixa, nem precisa, entendeu? Eu acho que é importante a gente ter um RPG pra jogar depois do apocalipse. É igual aqueles livros, assim, né? 1001 livros para ler antes de morrer. Caralho, quantos livros você vai ler depois de morrer? É, né? Bem pensado, Barba, bem pensado. É. É bom quando você faz uma piada e as pessoas riem, perceba. Eu não sei o que é isso, meu querido. Vamos ver se é assim, né? Se o Orlando sai do modo fim do mundo, se ele se anima. Ele já tá no modo distopia. Vamos falar hoje sobre... Ah, é, pois é. Vamos falar hoje sobre distopia, que é, né, uma crônica sobre o Rio de Janeiro. Pode começar, Orlando. É, ou sobre a minha vida, né? Assim, minha vida virou uma distopia. Como é que é aquela coisa que a gente sempre falava? No passado eu era uma esperança do futuro e agora eu sou um problema social, né, cara? Exatamente. Passou de esperança do futuro para estatística social, né? Caraca, que difícil. Não, mas, assim, a nossa... Como, pra quem não conhece esse programa, esse formato de programa, mas um dos formatos que o Benzina tem, né? Aqui a gente tem uma pessoa que vai nos dar uma nova perspectiva sobre a ideia de distopia. Esse que é um ponto, né? Porque quando tem uma questão que pra, me incomoda particularmente, né? Que é essa ideia de que as pessoas naturalizam a própria imaginação. É, a maneira como você imagina o fim do mundo, ou seja, o futuro, diz muito mais sobre o presente, sobre a maneira como, assim, a maneira, sobre o nosso modo de existência do que qualquer outra coisa, né? E a nossa querida Stephanie vai nos iluminar com uma outra perspectiva sobre essa nossa forma muito particular de imaginar, como é que é, levar as coisas ao limite, né? Mas assim, eu queria começar jogando a bola pra Stephanie, né? Porque teve uma coisa que a gente falou nos episódios sobre... A primeira vez que a gente falou isso foi no episódio sobre samba, né? Depois a gente repetiu isso no episódio sobre funk. E teve uma comoção dos nossos ouvintes, que foi um momento em que eu falei isso em uma conversa que eu tenho com a Stephanie já tem um tempo no Twitter. É uma coisa que parece, na minha própria pesquisa acadêmica, veja só, que a ideia de que a maneira, assim, as nossas distopias em muito refletem a forma como nós tratamos os outros povos ao longo da história e no presente. Né? Eu queria que a Stephanie falasse um pouco sobre isso, né? Que o medo do branco, né, da imaginação branca, é se tornar o negro, é se tornar o índio, é se tornar, assim, a maneira como nós tratamos as populações. Então, essa história das distopias refletirem o colapso, enfim, o medo, né, que o homem branco ocidental tem do colapso do que ele entende como civilização, foi uma coisa que eu me liguei traduzindo um texto do Achille Mbembe, que ele fala sobre utopias e sobre o papel da imaginação como algo político. Então ele diz assim, se a gente não consegue pensar em futuros melhores, a gente também não consegue criar esses futuros, né? E a lógica do capital neoliberal é justamente cerceando as liberdades e compartimentando as coisas. Então, eu fiquei meio pirada nisso, e como eu já estava lendo várias autoras afrofuturistas, eu comecei a enxergar isso em vários lugares. No Crítica da Razão Negra, ele fala, inclusive, que esse sucateamento do mundo, né, pelo capitalismo neoliberal é o devir negro do mundo. É quando todas as pessoas consideradas matáveis e subalternas, independente de como elas são racializadas, elas são tratadas como os negros eram tratados na época da escravidão. Você vira mercadoria, você não é reconhecido como ser humano. Isso é interessante, né? Porque você vê isso no Blade Runner, pelo menos no livro, né? Como é que é? Ovelha... Sonho com ovelhas elétricas? Isso. Isso fica muito presente, né? Porque as pessoas que... Tem vários problemas. Tem vários problemas que me remetem a esse texto, né? Justamente que você está citando. Porque um deles é sobre a questão da mobilidade, né? As pessoas que estão na Terra, onde se passa a história, estão presas ali, né? Tipo, e elas são confinadas naquele espaço, e a Terra sofre um processo de, como é a tradução que eu gostei, não sei qual é a sua opinião, mas um processo de embagulhamento, né? A Terra tá colapsando, né? A entropia da Terra, assim, as construções estão caindo, a Terra tá em decadência pura. E os seres humanos, os ricos, vão pro espaço, né? Vão pras colônias. E contra os pobres, as pessoas que estão sofrendo as consequências da radiação, ficam impedidas de viver nesse... impedidas de transitar, né? Então elas estão ali presas na Terra, as pessoas que não conseguem sair, então, e elas estão continuamente lutando contra esse processo de se tornar uma coisa, saca? Tipo, ou morrer, ou como é que é? Ele começa a sofrer aqueles efeitos de você vai ficando... você vai perdendo sua capacidade mental, né? Tem um personagem no filme, que ele até parece... no livro, que ele até aparece no filme, aquele rapaz que faz os bonecos. Aham, pode crer. Ele mora, mora sozinho no prédio lá, né? Isso, ele tem um papel muito principal no livro, né? Tipo... só que é impressionante, assim, a maneira como... o livro deixa isso muito claro, sabe? Pra mim, quando eu reli o Blade Runner, o livro, né, original, tem, sei lá, uns 4, 5 meses. E é impressionante como toda essa estética, assim, eu e a Stephanie, nós somos nativos de uma cidade partida, né? A gente sabe muito bem como é que funciona isso de a falta de mobilidade da população periférica, da população preta, da população favelada, né? A maneira como existe todo um mecanismo de resistência a esse, sei lá, esse modo de produção que vai tentar converter essas pessoas em propriedades, em objetos, em ferramentas, né? Você só pode transitar se você for pra trabalhar. Mas de todo o outro resto, você tem que estar confinado naquele espaço que, que não depende do poder público, né? Que tá sempre sendo destruído, né? Ah, e tem uma outra questão também, que é quando você ousa, ainda assim, se fazer presente nesses espaços, você encontra uma série de resistências à presença do seu corpo ali, né? Também tem essa. Como assim? Você pode falar um exemplo melhor para dar um... entendi também. Vou dar um exemplo para vocês. Outro dia eu fui no Centro Cultural da Justiça para ver a exposição da minha irmã. Veio segurança me perguntar onde eu tava indo. Entendi. Isso aparece... Isso acho que no... tem uma ideia, assim, no Blade... isso é engraçado, né? Porque você tem várias dessas distopias. Isso é representado pelas Blitzes, né? Que é um mecanismo que a gente sabe de controle, né? De passagem, controle de movimento, né, cara? Assim, o... sim. Mas eu também gosto de pensar que é um problema de imaginação que o segurança não consegue imaginar com a mulher negra vá numa exposição de arte. Ele não consegue nem abstrair o fato de que uma mulher negra pode ter interesse por arte, né? Entendeu? Assim, são dois problemas que a gente está tratando aqui, mas que estão relacionados. Tanto a dificuldade do movimento, quanto a questão da imaginação. Não, eu quer falar alguma coisa, Barba? Não, eu quero escutar primeiro. Você tá com sono, Barba? Bastante. Você não faz nada, cara, da vida. Quer um café, mas... Barba? Hã? Quer que eu passe um café pra você? Stephanie, sério, se você passa um café... Eu acho que eu, antes de beber o café, eu caio nos seus pés, eu queimo incenso, te adoro, como os judeus adoravam Yahvé no deserto. É isso. Mas continuando... Não, mas assim, uma das questões que eu acho que... assim, porque você falou dessa falta de imaginação, né? Assim, o segurança, ele não vai conseguir imaginar que uma mulher negra possa estar numa exposição de arte, apreciando arte, né? Ela só pode estar ali, né, presente nesses espaços, de alguma forma atrelada, sei lá, talvez ao sistema de produção, ou a trabalho. Trabalhando, isso. Mas é interessante quando você vai ver, por exemplo, como algumas distopias imaginam justamente a forma como você vai... como, por exemplo, eu tenho pra mim uma ideia de que os zumbis dos filmes, né? O zumbi, esse medo da zumbificação, que é um dos maiores problemas... várias distopias hoje em dia, tipo Walking Dead, é isso, né? É tipo uma distopia onde a população inteira se transforma em zumbis, né? E a zumbificação das massas, né? Passa, digamos assim, num processo que... se a gente pode falar... como é que eu posso botar isso melhor, né? Tipo... quando um corpo, ele de fato, ele é reduzido a uma potência mínima, né? A uma potência, assim, ele só vai ser aquilo, né? A ideia do zumbi... então, mas eu acho que não é só isso, não. Eu acho que a grande parte da coisa mais escabrosa do zumbi é que ele só consome, né? Ele é movido totalmente pelo consumo. Só por um instinto de sobrevivência, né? Nem de sobrevivência, né? Só de consumo. É isso que eu ia falar. Não tem sobrevivência. Eles não transam, né? Ele então... simplesmente consome. É. Tipo, o zumbi, ele não tem nenhum outro desejo que não seja, tipo, acabar com uma outra coisa, assim. Ele não... Não, eu tenho pra mim que o zumbi, na verdade, é uma forma de lidar com o trauma dos campos de concentração e extermínio, né? Assim, o zumbi cinematográfico. Com a emergência daquelas figuras lá que o Primo Levi fala, de uma que é o muçulmano, né? Que é o muçulmano. Que era justamente isso. Eram pessoas que quebravam nos campos, quebravam literalmente no sentido de a psique dessas pessoas, até pelo estado de fome absoluta, né? Ela quebrava e ela ficava vagando pelos cantos sem nenhum tipo de sentimento de autopreservação, né? Ele ficava vagando pelos campos pedindo comida. Era só isso que eles faziam, né? Cara, mas eu não sei. Tem uma sacada muito boa de zumbi, que aí também é totalmente viés racial, mas enfim, eu sou a mulher preta que tá falando nesse podcast, eu vou falar mesmo. Você veio aqui pra isso mesmo, né? Pois é. É uma música do Childish Gambino, que ele fala sobre apropriação cultural a partir da lógica do zumbi. A música chama Zombies. All I see is zombies walking all around us. You can hear them coming. You can hear them breathing, breathing down your spine. E é sobre, tipo, pessoas brancas querendo a música dos negros, querendo a arte dos negros. E ele fala assim, o zumbi só quer me comer pelo lucro. Eu acho Eu concordo, porque, assim, mas uma das coisas que eu acho interessante do zumbi, porque ele é o produto do capitalismo colonialismo, né? Porque primeiro momento que eles surgem, na verdade, eles não surgiram só nos campos de concentração nazistas, né? Eles surgem literalmente como um subproduto da colonização em Cuba, porque foi o primeiro lugar que você teve campo de concentração foi em Cuba, né? E assim, com essa tecnologia que depois foi exportada para a Alemanha. E na África do Sul, né? Aqueles campos de concentração criados pelos ingleses, né? Pra lidar com os... Qual o nome é aquela população lá? Os boers? Os bantustões e os... Depois pro apartheid, né? Os campos do próprio apartheid. Evolui pro apartheid depois, né? Evolui entre aspas. E, por exemplo, se a gente pensar o Distrito 9, que é também uma distopia e é uma metáfora do apartheid, tem tudo a ver com essa lógica da desumanização, né? O cara, a partir do momento que ele se transforma lá num daqueles insetos, né? Tipo, é totalmente o pesadelo do homem branco privilegiado. Nossa. Que se torna uma coisa que não é mais vista como um ser humano. Ele vai perdendo, gradualmente, ele vai perdendo a sua humanidade, né? Assim, ele não perde... É muito louco, porque fica naquele momento, assim, ele vai perdendo as características, mas ele não vai perdendo a percepção, sim, né? Sim, E as pessoas, eu acho engraçado que a galera vê aquilo e pensa que é, sei lá, ai, nossa, uma coisa muito criativa, o cara se transformou num alienígena, tipo, não, gente, isso aí é uma metáfora do que fizeram, sabe, com o apartheid, com os africanos, tá... Nesse filme teve uma questão. Esse filme, inclusive, tem uma questão meio estranha, né? Estranha não, assim, uma questão meio gritante, que foi aqueles. O vídeo tem alguns momentos tipo documentário, né? Que ele fica filmando as pessoas falando sobre os aliens. Sim. E os caras estavam falando e eles coletaram, na verdade, os depoimentos da população sul-africana sobre os nigerianos, né? Que viviam, tipo, que hoje em dia vivem tipo uns guetos ali mesmo, né? É, porque tem alguns lugares da África do Sul que receberam vários refugiados de vários lugares. Aí eu não sei te dizer exatamente, não lembro quais povos foram. Mas existem campos, né, de refugiados na África do Sul. Tem um controle muito sério de quem entra e quem sai de lá. Porque como eles conseguiram uma certa prosperidade... Mas ainda tem muita área de instabilidade política, muita área pobre. Tem um fluxo migratório muito grande. Eu assim, é interessante isso, porque se você for ver por exemplo, tem outro filme que fez bastante sucesso, né? Na verdade, não sei se teve bastante sucesso, aquele Children of Men, sabe, com... Nossa, agora esqueci o nome do ator. Que não, tá, não nascem mais crianças no mundo. Ah, pode crer. Ah, Filhos da Esperança. Filhos da Esperança. Então, fala. Esse filme, ele tem uma sacada que eu gosto muito, que é assim, a única mulher, né, que consegue conceber e tal, tipo, é uma mulher negra. Pode crer. Isso foi uma coisa que, assim, particularmente me emocionou. Mas depois eu fiquei pensando que também é muito engraçado que essa questão das mulheres que não conseguem mais conceber é um tema recorrente, né? Os direitos reprodutivos e as disputas em cima dos corpos, né? De quem pode se reproduzir ou não. Então, isso é interessante, né? Porque se você for, sei lá, alguma das máquinas do etnocídio, né? Era justamente passa pela esterilização das populações, né? Sistemática das populações e pelo rapto de crianças, né? Assim, um dos mecanismos justamente de controle criados pela Europa e depois pelo mundo euro-americano, né? Enfim, era justamente você controlar a reprodução das populações que estavam subalternas, né? Ao ponto de que várias populações eram impedidas de se reproduzir, literalmente. É, a gente tem vários históricos de esterilização forçada, né? Assim, serviço público de saúde fazer laqueadura sem comunicar as mulheres, em vários momentos e em vários lugares. Agora, o que eu acho engraçado é assim, por exemplo, no Filhos da Esperança, existe aquela catástrofe, né, ambiental, e as mulheres vão perdendo a fertilidade. No conto da Aya, essa premissa é mais ou menos parecida da Margaret Atwood, só que o que acontece é que vem a teocracia, né, e rapta as últimas mulheres férteis e obriga elas a serem reprodutoras. E aí tem uma outra questão que é a distopia em que a mulher, ela é obrigada a ter filhos para, tipo, homens poderosos que cuidam daquele sistema horroroso, opressor, hipócrita pra caramba. As mulheres que não servem pra aias, ou elas são empregadas, fazem trabalho doméstico, ou elas são as esposas, que são as que fazem aliança lá com o patriarcado maligno, ou elas vão morar na zona contaminada. E aí você também tem essa questão do espaço, quer dizer, se você... Pra você viver no meio do lugar onde tem governo, onde ainda não foi dominado pelo lixo tóxico, onde você pode ficar doente, você é escrava. Se você ficar do lado de fora, você é uma prostituta. Isso só pra recuperar essa história de mulheres sendo capturadas para serem utilizadas como reprodutoras, né? Esse controle da função reprodutiva, o programa realmente hoje vai ficar pesado. Cara, esse... Vai melhorar, tenha fé, Rolando, tenha fé. Olha, vamos daqui quando a gente chegar e falar das utopias que emergem, né? Mas isso é a chamada avó indígena, né? Todo mundo tem uma avó indígena, né? Assim, todo mundo no Brasil tem uma avó indígena. Nossa. E aí, cara, a avó indígena, é interessante, de tempos em tempos eu faço essa thread no Twitter, né? E as pessoas ficam chocadas. Porque quando as pessoas falam disso, as pessoas imaginam que minha avó era tipo a Pocahontas, né? Tipo, que nem a Pocahontas, porque a Pocahontas é outro caso também disso, né? Que é uma pessoa que se apaixonou pelo homem branco e sei lá o quê. Ainda que se use aquela frase do pega no laço. Né, cara, as pessoas realmente não param pra pensar o que que eu pego no laço. Assim, basicamente, não. Essas mulheres eram o que sobrou de populações que foram mortas das correrias, né, e vendidas ou trocadas com estrangeiros. Inclusive, o padrão é sempre esse, né? O meu avô veio da Itália e casou com uma mulher e sei lá o quê. Tipo, a mulher era vendida como uma escrava sexual pra reprodução do cara, né? Tipo, porque o cara era... Ou então pra serviço doméstico também. Sim, não, né? Era tudo tipo, junto. Vários homens casavam, pra ter alguém pra cuidar da casa. A mulher não tem trabalho, não tem autonomia. O que ela faz? Ela é uma estratégia casa. De sobrevivência, né? Não, Barba, não? Uma questão assim... Não, porque assim, uma questão de sobrevivência. Tipo, essas mulheres que foram pegas no laço, elas não tiveram opção. Não, mas é que tá, tipo assim, ela acaba se sujeitando a isso pra não acabar se tornando de fato um, sei lá, ou não, tô falando bobagem. Sei lá, eu acho que assim, a maneira como você fala, talvez você não, não tenha uma perspectiva romântica. Não romântica no sentido afetiva, mas romântica do tipo que a mulher prefira viver com um cara que ela não gosta ou com um cara que estupra ela porque ela não tem opção, enfim. Mas, enfim, que vida é essa? Que sobrevivência é essa? Enfim. Não, porque no caso das mulheres indígenas, muitas vezes o componente doméstico, no sentido de tarefas domésticas, ele era totalmente excluído, né? Porque eles pegavam literalmente, isso é muito pesado, cara, eles pegavam literalmente essas mulheres, trancavam essas mulheres, elas ficavam trancadas no quarto anos, ali nos quartos. Sério? E era isso. E aí o cara entrava lá de noite, transava com ela, estuprava ela, né? Tipo, e depois ela era obrigada só a cuidar das crianças. Muitas vezes ela tirava as crianças dela. Tem muito registro de coisa assim. Porque era isso, você tira uma pessoa de uma população, enfim, que... Inclusive, esse tipo de tarefa doméstica não era naturalizada, saca? Não existia isso, vou varrer a casa e tal. Pegava essa mulher, a mulher não falava nenhuma palavra em português e jogava ali. Então, elas eram capturadas literalmente como... Eram reduzidas a um aparelho reprodutor ou uma... Enfim, sei lá, a uma satisfação sexual do colono. Sacou? Então, aí isso serve pra gente pensar como, na verdade, o mundo já está acabando para vários tipos de pessoas há muito tempo, né? As pessoas ficam imaginando que o fim do mundo vai acontecer, sei lá, com o apocalipse bíblico, né? Quando, na verdade, enfim, o mundo está acabando para os indígenas há muito tempo, o mundo começou a acabar para vários africanos quando eles foram jogados dentro dos navios, enfim... Ou começou a acabar quando eles chegaram aqui. Vários mundos se acabando há muito tempo. Agora a gente tá começando a ver o nosso. O nosso, entre aspas, né? Mas assim, o que a gente entende pelo Rio de Janeiro, talvez, esteja acabando. Assim, eu tenho pra mim que existe uma espécie assim de o. Porque assim, esse que é o ponto, né? O Pierre Clastres fala uma coisa que eu acho que é uma frase fundamental. Ele fala: a violência é a condição, é a própria condição da civilização ocidental. A civilização ocidental, ela se expande pela destruição, pelo genocídio, pelo etnocídio, pelo epistemicídio das outras populações, né? Porque é só assim que ela consegue se expandir. Do contrário, o projeto ocidental, ele não existe, né? Então, nesse movimento expansivo, o que estava no caminho foi completamente destruído, né? Não foi completamente destruído porque depois a gente vai falar um pouco dessas resistências que estão ali por baixo, né? Passou, se estendeu, sim, depois eles emergem, né? Eles reemergem ali. Na verdade, sempre estiveram ali. Né? Essa que é uma das questões interessantes do processo. Mas no caso dos indígenas, por exemplo, a gente está falando literalmente de populações que foram completamente exterminadas e ponto. Né? Assim, outros modos de vida, outros mundos, no sentido forte, outras ontologias, que foram literalmente, assim, não teve nem incorporação de alguma forma, não restou nada. A gente só ouve, assim, nem rastros, né? Aquela coisa, o que restou dessas populações, nada. Assim, tem um documentário que a gente já falou naquele episódio sobre ditadura, que é justamente o Corumbiara, por exemplo, que aí tá lá os personagens, no sentido de um documentário, né? Eles vão encontrar com populações que só sobraram duas pessoas. Uma pessoa. Nossa. Entendeu? Tipo, aí a gente tá falando de... Inclusive, no Olhares Negros, a Bell Hooks fala de um indígena que ele era o último do povo dele, né? E ele escreveu um livro de memórias falando sobre... Como que é o nome do livro? Ser o último. O livro se chama Ishi in Two Worlds. Uma biografia do último índio selvagem foi o título. Nossa. Que a autora deu. Olha que merda! Olha que merda! Ele foi capturado quando a aldeia dele foi dizimada. Ele era o último índio Yahi da Califórnia. Esse, se for o mesmo cara que eu tô pensando, esse cara terminou a vida dentro de um museu, literalmente. Ele se transformou... Sim, ele era exibido como o último espécime sobrevivente no Museu de Antropologia de São Francisco. E aí a resistência dele era se recusar a contar a história da vida dele. Quando as pessoas iam lá para perguntar, ele dizia que ele não tinha nada a dizer. E dizem que ele nunca falou o nome dele indígena pra nenhuma pessoa branca. Ishi foi o nome que os brancos deram a ele. Porque, enfim, era também uma maneira dele preservar a cultura dele. Já que ele não tinha mais com quem falar a língua dele, ele também não ensinava pros brancos. Isso é o ato de... Enfim, a resistência de literalmente... Eu não... É porque tem toda uma... Eu prefiro não, né? Que vocês falam nos outros programas. Exato, né? Eu não vou transformar, meu sofrimento em um valor pra vocês, né? Tipo, em um artefato pra vocês. Porque tem todo um discurso que, de algumas populações indígenas, e inclusive isso foi muito mal interpretado no caso da destruição do Museu Nacional, eu ia falar a morte do Museu Nacional, que eu acho que é mais. Até mais acertado, a morte do Museu Nacional. Que é. Vários indígenas entendem a violência que é se ver representado enquanto uma peça de museu, né? Enquanto justamente um mundo que não existe mais. Isso, por exemplo, tem uma coisa que o Agamben, né, o filósofo italiano, vai falar da ideia do museu como um espaço da não experiência, né? Para onde a gente coloca, vai colocando silenciosamente aqueles artefatos, aquelas coisas com as quais nós já não somos mais capazes de compor uma experiência, sabe? Uma vida. E a partir do momento que você coloca isso, você tá negando também uma possibilidade de futuro, né? Isso, exatamente. Que é isso que a gente tá debatendo aqui, inclusive, né? Toda essa volta, toda essa desgraceira para em algum momento chegar na ideia dos futuros possíveis. Esse que é um ponto, né? Porque a gente viu dois elementos, por exemplo, no que é justamente, a gente vai falar dessa questão com as mulheres, né? Tipo, de um lado você tem essa inversão do Filhos da Esperança, né, que ficou em português, onde a população como um todo é a reprodução. O que é que acontece quando você é impedido de ser reproduzido? E aí você leva isso no limite, né, dentro desse esquema clássico de pessimismo ocidental, e no qual tu vê as pessoas literalmente surtando, né? Tipo, aí tu pensa assim, cara, mas tiveram populações que passaram por isso e ainda passam por isso, né? Do outro lado, você tem toda uma fábula construída em cima da ideia de que algumas mulheres, as poucas mulheres que sobraram, têm sua função reprodutiva, são capturadas literalmente pelo Estado, né? E transformadas e reduzidas a isso, né? E aí você cria toda uma fábula de terror em que amedronta os brancos, inclusive é o tempo inteiro, né, acionado isso agora com a ideia do Bolsonaro, da Maris, enfim, essa fábula, ela tá muito viva, né? É porque tem a série de TV, né? É. Teve duas temporadas, então, assim, era um livro que já tava rolando por aí, mas a Os série criou uma popularidade. Livro, né? O Conto da Aya, eu acho que é um pouco anterior, eu acho que ele é do final dos anos 80, Barba. Não tenho certeza. Mas a minha edição tá lá em cima, eu não vou subir pra pegar, não. Relaxa. Assim, é interessante como aí você pega e fala assim, mas tiveram várias populações indígenas que passaram por isso. Não, assim, quando indígenas do mundo inteiro, né? Tô falando só indígena brasileiro, não. Indígenas no sentido... E, por exemplo, esse lance do Conto da Aya gerou, assim, um certo mal-estar, porque algumas mulheres brancas faziam uns comentários do tipo, imagina que horrível você ser obrigada a transar com o cara e depois você ter que entregar seu filho e não sei o quê. Tipo, cara, fizeram isso com as mães negras no Brasil durante 300 anos. Oi, gente. Cara, então, esse é o ponto, né? E aí, não, mas aí agora deixa eu só virar a chave, não vou ficar aqui falando só dessas desgraças, mas tem dois autores afrofuturistas, vão começar a falar, que tem sacadas muito boas. O Kodo Eshun, ele fala que hoje o futuro e a distopia coexistem, eles só estão mal distribuídos por aí. E a Ingrid Lafleur, ela fala que, na verdade, os afrofuturistas são as pessoas que entendem que tudo está acontecendo nesse momento. Então, assim, o passado, o presente e o futuro, a grande diferença é com que você se sintoniza. Então, se a gente parar para pensar nessa ideia da crise da imaginação, tipo, a gente vê que, na verdade, a gente tem muita imaginação branca colonizada que tá sintonizada no passado, né? Uhum, uhum, uhum. Esse é um ponto que eu queria abordar. Tu quer falar alguma coisa, Barba? Pro... Quero. Eu queria que a Stephanie, se ela pudesse, dar uma definição mais objetiva sobre o que significa afrofuturismo, porque eu tenho certeza absoluta que existem milhares de pessoas. Milhares. Olha como eu sou ousado. Milhares de pessoas. Esse podcast tá pop demais. Ouvindo esse programa que falou afro quê, Stephanie? Porque, assim, de modo geral, numa análise primeira, afrofuturismo, futuro africano, mas é um pouco mais complexo do que isso, né? Na verdade, Barba, o afrofuturismo, ele é um movimento estético que ele engloba várias manifestações, né? O afrofuturismo, na verdade, é sobre imaginar como seria a vida das pessoas negras se elas não tivessem sido oprimidas pelo racismo. Essa é a definição mais básica que eu posso dar. O turismo, ele passa pela música, pelas artes plásticas, pela ficção científica, enfim. E tem alguns teóricos também, esses dois que eu mencionei, são pessoas que analisam, eles fazem crítica cultural de obras afrofuturistas. A Ingrid LaFleur, ela é curadora de uma galeria em Detroit só de artistas afrofuturistas. Sério? Que massa! Cara, é demais, é demais. E aí, assim, ela fala uma coisa que eu gosto muito também, que ela fala que o afrofuturismo é um exercício de descolonização. Uhum. Que pra, na minha vida é uma coisa que faz muito sentido, porque depois que eu comecei a estudar afrofuturismo, eu olho umas coisas assim e falo, gente, realmente, assim, eu não tenho nada a ver com essa imaginação colonizada. Se for um futuro que não se pareça com Wakanda, não me interessa. Olha essa crítica, Brasil. Baixo. Olha essa crítica, Brasil. Aqui tem denúncia. Aqui no Brasil você tem um pessoal bom que tá trabalhando com isso, né? Sim, tem. Tem o Fábio Cabral. Tem a Luane Zaila. O Cabral é o caçador cibernético da Rua 13. E a Luane Zaila tem o Sankofa. E o... acho que é 2000... Mas tem também as editoras que estão publicando as afrofuturistas negras, né, gringas, que estão levando todos os prêmios de ficção científica lá fora também. Que legal. Tem uma questão que é interessante você pensar assim, por exemplo, óbvio que aqui no Brasil você tem toda uma não literatura, né? Assim, você tem zero investimentos em literatura indígena, né? Literatura produzida por povos indígenas, né? Então você não tem uma expressão de algo que seria como um movimento afrofuturista entre os povos indígenas. Mas ao mesmo tempo você tem um dispositivo de resistência interno que é a própria mitologia, cosmologia desses povos, né? Porque boa parte delas tende a reimaginar, e assim, imaginar aqui não, tá, não tô usando, assim, eu sou um antropólogo, então eu não vou usar a palavra imaginar como um mero ato, sabe, reduzir isso a uma questão de crença, né? Assim, a maneira como a gente vive, como a gente experiencia o mundo, pra mim, Orlando Calheiros, é a própria imaginação. Não existe, você sabe, a forma como você experiencia as cores passa por aí, né? Não é uma... não existe nada de quase... existe muito pouco de natural na forma como a gente se relaciona com o mundo, como a gente experiencia o mundo, né? Só quando a gente é reduzido, de fato, aos afetos mais básicos, sabe? Sei lá, você é queimado, sabe? Coisas do tipo. Mas é impressionante que como boa parte das cosmologias indígenas, como cosmogonias indígenas, assim que os brancos chegaram aqui, né? Elas rapidamente se adaptaram justamente para reimaginar sua existência de uma forma que ela não esteja sujeita a essa máquina opressora. Porque, assim, tem uma metáfora muito básica, pra voltar para ligar com essa ideia de distopias, que, sei lá, década de 90 será mais comum. Acho que isso ficou, tá um pouco embaixo, né, nas distopias brancas colonizadas agora, que é a ideia de estamos sendo invadidos por ETs, né? Estamos sendo invadidos por uma espécie superior tecnológica que vai... Então, mas na década de 90 teve muito, né? Independence Isso. Day e tal. É o filme ali que você falou, né? O Distrito 9. Só que o Distrito 9 é um pouco oposto, né? O Distrito 9 é mais sobre refugiados, né, cara? Os caras chegam meio refugiados. É, Distrito 9 eu acho que já não tá muito não, Barba, mas teve o, Guerra, o remake do Guerra dos Mundos, teve Independence Day. O dia que a Terra parou. E também teve aquela época que tinha aqueles filmes do Meteoro, né, Armagedon, não sei o quê. No fim dos anos 90, eu acho que por causa do pânico, da possibilidade do mundo acabar no ano 2000, teve uma leva, assim, de várias... imaginações do fim do mundo. Isso nesse aspecto tem uma coisa que... Imagina que da perspectiva dessas populações... porque a África, no geral, boa parte fiela dela já tinha algum contato ali fora, né? Já tinha um trânsito, enfim, já datava de alguns séculos e tudo mais. Mas a América, o processo de chegada dos brancos na América foi um processo muito rápido ali, né? Tipo, aquelas populações nunca tinham visto populações de outro tipo, né? E aí... a invasão alienígena, né? Exato, exatamente. E de repente as pessoas chegam ali, tomam de assalto, destroem toda a... Porque aí você não só tem a destruição daquelas populações, né? Você tem a destruição do ambiente, as florestas sendo derrubadas, doenças, porque a doença, imagina, essa coisa de uma praga que devasta as populações inteiras, tem toda essa fábula do triunfo tecnológico do branco, né? Que o branco chegou aqui, matou e guerreou e ganhou porque na base da arma. Mas é sempre bom lembrar que o branco ganhou por causa de guerra biológica. Porque o mosquete, a cada 3 tiros, só um que ia, né? Por causa da umidade. Eles tomavam, tavam, assim, no conflito direto, muito dificilmente eles conseguiam superar os indígenas, né? Tanto que a maioria das vezes as invasões eram feitas por meio de aliança com outras populações indígenas. Estimulava-se a guerra intestina e tudo mais. Mas o que mais pegou nas Américas foi justamente a utilização de armas biológicas. Por exemplo, Leblon, aqui no Rio de Janeiro, se jogaram catapultas de pessoas com tuberculose no meio da população. Entendeu? Ou dava-se anta, comida para essas pessoas contaminadas, sabe? Então a guerra biológica, justamente essa ideia de um contágio com outras populações, foi algo que marcou a experiência da colonização brasileira da perspectiva dos povos indígenas, né? E assim, e rapidamente você é transformado, literalmente você é convertido, né? Porque também tem esse mito de que não houve escravidão indígena no Brasil, né? Tipo, muito pelo contrário, enfim, várias populações foram inteiramente escravizadas. Além desse processo rápido de depopulação, de destruição do seu mundo, você era obrigado, transformado em um outro tipo de ser, automaticamente, né? Porque o processo de conversão à escravidão dos indígenas era um pouco diferente da conversão dos negros, né? Inclusive, tanto que a escravidão dos indígenas foi um projeto dos jesuítas, né? Assim, tem uma outra questão que a gente teria que gastar no podcast. Mas os jesuítas estavam se metendo na escravização de todo mundo. A especialidade da casa, né? Mas uma outra metáfora que eu acho muito boa também, que aí é do Kodoshun, é que a abdução alienígena, o ser sequestrado, né, por alienígenas, é o navio negreiro, né? É o transporte, o sequestro da África. Então, assim, é muito curioso a gente ver também como essas experiências... que aconteceram, né? De fato, elas foram ressignificadas, né? Mas de uma maneira totalmente bizarra pela ficção científica, como se elas não tivessem acontecido, né? Assim, como se essas violências já não tivessem, não fizessem parte da nossa história e da nossa percepção do mundo. Isso é interessante mesmo, porque você pega isso e converte em experiência. Não, experiência não, em espetáculo, né? No sentido do Guy Debord. É, espetáculo. Você converte em espetáculo. E aí, por exemplo, aquele evento que de fato, assim, por exemplo, as populações negras, as populações indígenas, a história dessas populações é marcada por um trauma fundamental, que é a experiência colonizadora. Esse que é um ponto, assim, no sentido completo do termo. E como o trauma do outro vira entretenimento dos colonizadores, né? Já que você, de alguma maneira, não pode falar disso diretamente, né? Fazer uma celebração disso, você transforma isso num outro tipo de forma. Eu acho que tem todos os mecanismos de negação aí envolvidos, saca? Negação do... Sim, tem muita negação nisso. E assim, se você parar pra pensar que boa parte dessas narrativas são escritas por homens brancos, eles acham que eles estão extrapolando uma possibilidade. Eles não estão fazendo uma releitura da realidade. O Ray Bradbury tem um livro que eu acho maravilhoso, que é o Crônicas Marcianas. E o Crônicas Marcianas é isso, assim, a Terra tá entrando em colapso, e aí são várias crônicas de momentos diferentes em que o ser humano vai para Marte. Mas um dos meus contos preferidos é quando os negros no sul dos Estados Unidos, que vivem naquelas leis de segregação, resolvem se juntar e fretar um foguete para criar um quilombo em Marte. Caraca, mano. Cara, isso é uma das coisas mais lindas que eu li na minha vida, assim, porque enquanto todos os contos, os outros, né, são sobre o homem combatendo o marciano, ou o homem negociando com o marciano, guerra biológica com os marcianos também, o homem tentando dominar a natureza em Marte, blá blá blá, chega no meio do livro, assim, tem um conto que é de um cara que trabalha no armazém, pede as contas e fala, vou embora. E aí o patrão dele vira e fala assim, ah, você vai embora pra onde? Ele falou, ah, eu vou pegar um foguete. E aí, tipo, passa, assim, todos aqueles negros com as suas malinhas e tal, as famílias, as crianças, todo mundo feliz do tipo, vamos embora, vamos deixar esses brancos aqui nessa merda, vamos cuidar da nossa vida. E aí o cara do armazém fica puto e fica tentando convencer o cara que o cara não pode, como é que ele vai fazer um negócio desse, que ele não, tipo, que era loucura. E ele vira e fala assim, cara, você nunca gostou de mim, você nunca me quis aqui, você sempre me tratou como se eu fosse qualquer coisa, e agora você tá dizendo que eu não posso, não só posso, como vou, sabe? Uhum. É maravilhosa essa história, eu amo esse. Foi, não, é muito bom, porque eu fiquei com muita curiosidade de ler, e assim, é interessante essas histórias quando você, toda vez que eu me deparo com essas outras imaginações, eu sempre dou um riso, sabe? Acho que me inspira alegria de alguma forma, sabe? Esse movimento de... não sei explicar isso, eu sou acometido. Pra você ver que, assim, o Bradbury era um cara branco, mas era um cara branco com noção. Que teve essa sensibilidade de perceber que tinha uma coisa ali a ser explorada de uma maneira curiosa. Inclusive, o Crônicas Marcianas é um livro que, embora ele fale muito da colonização, ele é extremamente crítico à colonização. Fala muito da ilusão de colonizar o espaço, de criar um outro lugar, e que, tipo, se o ser humano não melhorar, vai repetir a mesma merda onde estiver, sabe? É um livro bem maravilhoso. Você falou isso, que é uma coisa que eu lembrei, essa coisa do, como é que é, essa lógica do limite, né? A ficção é como se fosse levar as coisas ao limite, né? Eu fiquei lembrando da introdução da Ursula Le Guin na versão da Aleph aqui, que saiu sobre A Mão Esquerda da Escuridão. Né, que, onde ela fala especificamente, porque também tem isso, né? Porque não é só uma perspectiva branca, é uma perspectiva de homens brancos, né? E ela, de certa maneira, ela tenta imaginar, ela tenta escapar um pouco dessa perspectiva masculinista de levar as coisas ao câncer, né? Que ela fala, tudo ao limite chega no câncer, né? E ela tem, de certa maneira, quer... Porque eu tenho pra mim, um dos meus livros preferidos de ficção, acho que já falei isso no programa, é o Despossuídos, da Ursula Le Guin. Assim, ali, até por coisas óbvias, porque é uma fábula anarquista, né? E é impressionante a capacidade que ela tem, inclusive ela é herda do pai dela, que era um antropólogo, né? A história que os pais dela... Era isso que eu ia falar, ela tem várias sacadas com antropologia, né? Eu não queria puxar minha sardinha, não, mas enfim... assim, ela essa ideia dela de imaginar... Porque uma coisa que eu gosto da ficção da Ursula Le Guin é que quando ela vai imaginar outros mundos, mesmo quando é o mundo da fábula dos despossuídos, né? Que é, enfim, são duas utopias, vamos colocar, tem uma utopia capitalista de um lado e a utopia anarquista do outro, né? De planetas que são irmãos. Ela tá se esforçando em imaginar outras formas de sociedade, outras formas de existir, né? Então, por exemplo... E o Mão Esquerda também, né? Sim. Porque é aquela sociedade em que as pessoas são... andróginas, e elas são... Eu acho maravilhoso isso, porque assim, quando você se interessa por uma pessoa, aí o corpo se altera pra você poder transar com aquela pessoa. É, eu acho essa ideia sensacional, assim. O gênero, o sexo, na verdade, só existe em potência, né? Ele não existe em atualidade. E é muito maravilhoso, porque o ser humano, né, o astronauta que vai lá pra fazer a observação antropológica daquele planeta, ele é tratado como o pervertido. Isso é muito bom, cara. Porque ele é a única pessoa que ele é totalmente marcado pelo sexo o tempo todo. Ele não tem um momento de folga, ele não tem um momento de férias, assim, em que ele não é definido pelo desejo sexual, né? Isso não marca quem ele é o tempo todo. E eu, como alguém que já morou praticamente 2 anos inteiros numa aldeia indígena, né? E pra qual eu volto todo ano, cara, eu sei que é bem isso, né? Essa é a sensação de desterritorialização do branco desses lugares, sabe? Num lugar que você se torna literalmente o elemento errado. Né? Você não sabe nem fazer nada, né? E essa inadequação... Só que o problema, eu acho que esse personagem, ele é um antropólogo meio preconceituoso demais, porque, enfim, ele fica o tempo todo juizando as coisas lá e tal, mas não vamos entrar nesse mérito, não vou falar mal dos meus companheiros de profissão, não. Mas eu acho que uma coisa interessante da Ursula Le Guin é justamente essa tentativa de romper com essa lógica, né, que a gente falou da imaginação sequestrada, que, assim, o que me incomoda muito em ficção científica, no geral, hoje em dia, é que, por exemplo, não importa pra onde você vai parar, o mundo é igual aos Estados Unidos, né? Inclusive as pessoas falam inglês, né, cara? Inclusive... Não, então, mas é porque você tá lendo as coisas erradas. Não, então, exatamente. Então, esse que é o ponto. Vou começar a puxar uma bibliografia aqui pra você, Orlando Calheiros. Não, mas então, isso que eu tô... Parar de reclamar. Cara, eu amo ficção científica. Eu tô falando, assim, o que me incomodou quando eu parei de ler, né? Foi porque, assim, por exemplo, quando eu fui recuperar algum interesse com ficção científica, foi lendo Stanislaw Lem. Porque os russos, eles tinham uma coisa que me interessava, que, por exemplo, Solaris, saca? Vamos imaginar uma forma de vida que é um planeta. Essa ideia de romper com a lógica do imperialismo cognitivo do Ocidente, né? Isso me achava muito... Eu comecei a achar isso muito interessante. E assim, tá recente, mas a Aleph tem feito bastante títulos russos. Eles fizeram aquele Nós também recentemente. Eu não li, mas eu vejo que eles fizeram. Eles estão fazendo um esforço de trazer outras vertentes de ficção científica. Tem o que pra mim, sei lá, é o meu preferido, saca? Porque é o Piquenique na Estrada, que dá origem. Eu não vou saber falar o sobrenome do cara. O Stutzkass. Sei lá o quê, não consigo, é muito difícil, tem até letras que eu não tenho no português. Os dois livros, né, o Solaris, o Stanislaw Lem, que é um escritor polonês, e esse Piquenique na Estrada, eles dão origem, não por coincidência, aos meus dois filmes preferidos até hoje, que é o Stalker, né, do Tarkovsky, e o Solaris, do Tarkovsky, cara, que falam exatamente sobre isso, né, sabe, tipo, que são ficções científicas, onde justamente um dos problemas... Mas o Piquenique na Estrada, né? Lida muito com isso, né? Os dois lidam muito com isso, né? Que é a ideia de quando a civilização, sei lá, os humanos se encontram literalmente com o seu limite, né? O que acontece quando se depara com outro mundo, né? Assim, esse é o ponto de exploração. Não é um outro mundo familiar como é nas outras ficções, sabe? O outro mundo é sempre muito familiar, sabe? Vai ver lá. Agora vamos aumentar o nível de ódio nesse programa aqui. Tipo Star Wars. Eu imaginei que você ia falar isso. Eu pensei que você ia falar Star Trek, na verdade. Não, Star Trek é diferente. Star Trek é diferente. Eu não vou entrar nessa treta. Eu não vou cair nessa provocação, entendeu? Tipo, não vou. Vou ignorar totalmente isso. Mas devo dizer que, com todos os problemas que Star Wars tem, foi imaginado por um homem branco mediano americano, né? Uhum. Mas... Então, enfim, até a defesa de Star Wars tem limite. Eu não vou entrar nessa treta, eu não vou brigar, eu vim aqui pra falar de outras imaginações. Não, mas eu gosto de Star Wars, eu prefiro Star Trek, né, cara? Inclusive Star Trek, acho que foi a primeira vez na minha vida que eu me deparei com isso, né? Tem aquele episódio que o Spock fala com uma pedra. Saca? Inclusive, esse foi um dos motivos pelos quais a série sofreu muitas críticas no começo. Porque lidava com esses elementos alienígenas que eram de fato alienígenas, né? Isso sempre foi uma coisa que me interessou muito, assim. Sabe? Essa ideia do que é outro radical, sabe? E esse episódio da cena que o Spock fala com a pedra. Cara, eu lembro que aquilo me marcou. Eu assistia muito isso com a minha mãe, todos os dias, que passava na TV Manchete. Cara, aquilo ali me marcou de uma certa forma, que era... Porque é isso, é uma outra forma de vida. Por que, que você tem que imaginar uma outra forma de vida que passa justamente por uma replicação da sociedade norte-americana da década de 70, 80, né? Não, e não é só isso, mas assim, para Star Wars você tem a questão dos bichinhos fofinhos e não sei o quê, tipo, que depois vão virar brinquedo, né? Assim, tirando, sei lá, o Jabba, que é a única forma... claramente asquerosa, todas as outras ali, tipo, é tudo passível de virar NPC de videogame e bonequinho colecionável. Ah, e é interessante você falar do Jabba, né? Porque o Jabba, pelo menos da trilogia clássica, o Jabba é um dos poucos elementos não humanoides, né? Que não replicam essa forma padrão americana, né, de existir. Pois é, mas você vê que ele é claramente asqueroso. Ele é feito, ele é aquele design de produção do personagem que é pra bater aquele asco. É, exatamente. É interessante isso, né? É interessante pensar esse aspecto do familiar, né? Assim, dessa ideia da viagem familiar que marca muito essa ficção científica, que a gente já fugiu um pouco da distopia agora, né? Mas, enfim, marca muito essa ficção científica branca, né? Inclusive, tem aquele... Mas eu vou pegar esse teu gancho do familiar e do não familiar pra falar das outras imaginações, que é o seguinte, por exemplo, tem um livro da Ninette Okorafor, nossa, que é ela o é ótima, Quem Teme a Morte. Ah, essa mulher é um gênio. Ela é maravilhosa. Meu sonho... Se tiver algum editor ouvindo esse podcast, me chamem para traduzir Ninette Okorafor, pelo amor de Deus, gente. Se tiver alguma editora ouvindo esse podcast, nos chame para patrocinar. Agora eu sou blogueira dos livros, Bárbara. Se você quiser fazer um bloco fixo de indicação de leitura nesse podcast... Deus é poderoso, Guilherme. Ih, rapaz! Ih, garoto! Ah, Benzina Corporation, olha só, vambora. Eu sou blogueira da Companhia das Letras. Ih, rapaz! E aí... Mas a Ninette Okorafor, que é maravilhosa... ela tem um livro chamado Quem Teme a Morte, que se passa na África Saariana. E aí, assim, houve uma guerra, e aí vira uma África meio Mad Max. Sabe esse Mad Max novo? Uhum. Uhum. E aí a galera vive uma coisa meio cyberpunk. Ao mesmo tempo em que eles andam com coisas tecnológicas, por exemplo, eles usam máquinas para tirar a umidade do ar, para condensar e ter água para beber, a magia volta para o mundo. E aí, a protagonista é uma menina que um dia ela passa mal e ela não sabe o que, que ela tem e ela acorda em cima de uma árvore. Tipo, ela é um metamorfo, ela é um xamã metamorfo, ela, tipo, passou mal e teve um transe, se transformou num falcão, saiu voando pra fugir de alguma coisa que ela viu numa visão, e aí ela acorda nu em cima de uma árvore. E aí ela vai se meter em toda uma aventura primeiro, pra se iniciar, pra aprender a lidar com os poderes dela, e depois ela descobre que, na verdade, o pai dela é um grande feiticeiro, e que ela não devia ter nascido. Então tem uma profecia de que o pai dela, tipo, só um dos dois vai ficar vivo no final. Eita. E aí ela resolve que então ela vai virar uma feiticeira fodona e vai matar o pai. Mas nesse processo todo, tem toda uma questão dela se transformar em animais, em ela usar uma sensibilidade dessa... essa sensibilidade xamânica para entender, por exemplo, como se defender de uma tempestade de neve no deserto, como sobreviver num terreno hostil, qual é o lugar bom para se esconder. Isso é uma coisa que eu achei muito incrível, não só por essa visão da África, né, em que algumas disputas entre nações voltam a acontecer e que você tem, por exemplo, grupos que ainda estão pensando numa mentalidade colonial. É muito curioso assim, como ela usa essa história para falar das guerras civis e de como a persistência de uma mentalidade colonial na África só traz a miséria para aquelas pessoas que estão ali, sabe? Eu ia puxar para outro lado, pro outro lado, mas eu vou pensar numa coisa, traçar o paralelo, porque você falou uma coisa interessante com o que eu tava falando sobre a questão do afroturismo, né? Que você não tem algo ainda entre as populações indígenas, até porque você não tem uma, digamos, uma aceitação, digamos, da estética indígena, da literatura indígena ampla, ainda que, por exemplo, comparativamente com esses elementos vindo com escritores e escritoras negras, não tem nem comparação, na verdade, né? Mas o ponto fundamental, assim, uma coisa que você falou que é interessante, porque o afrofuturismo ele tem uma espécie de ruptura com um passado, né? Com esse passado que foi instituído pela colonização, né? E aí, por exemplo, essa ideia de que a magia que volta para o mundo, de fato, é uma reconstrução. Vamos falar de reconstrução, mas é um outro mundo, né? Literalmente, você está inscrevendo outro mundo. E uma coisa que eu sempre penso quando eu estou analisando essas cosmologias, essas narrativas, porque literalmente são narrativas, né? Você tem toda uma cosmogonia que vai começar a recontar a origem do mundo e o presente, né? Entre os povos indígenas, que é justamente isso, você reconfigura todo o passado, melhor dizendo, toda essa outra imaginação, imaginar um outro mundo, na verdade é uma forma de acontecimento, né? Você está inscrevendo um passado em um novo futuro, né? Você não tá... Existe uma retomada de várias cosmogonias aí, principalmente da galera que está pensando na África. Isso, exatamente isso. Esse é o ponto que eu queria chegar, né? Você não tá aceitando aquele passado, tipo assim, olha, porque uma das questões fundamentais do processo de colonização é justamente o epistemicídio, né? É justamente você chegar e dizer que aquilo que esse povo diz, que é a mitofilosofia desse povo, que essa, isso não é uma ontologia, isso é uma questão de crença. Porque quem detém a verdade sobre o mundo, e a narrativa e a fabulação passa por isso, dando à toa que a nossa ficção é científica, né? A ideia de que o controle da nossa ficção é a ciência, é aquilo que vai controlar o que a gente pode ou não dizer. Então muitas coisas que a gente fala é uma extrapolação, né, disso, da tecnologia, enfim. Mas uma das coisas interessantes é que quando essas populações dizem, não, eu preferiria não acreditar nisso, né? Tipo, eu preferia ser outra coisa, sabe? Eu prefiro ser xamã, prefiro... E passa justamente pela essa reconfiguração do mundo, que, né? Não vou dar de fato, que é uma palavra muito ruim, mas do mundo em si, né? Uma reconstrução de uma ontologia. Esse é o ponto, né? É, assim, você tá começando a imaginar outros modos de ser. Por exemplo, uma das sacadas mais incríveis do Quem Teme a Morte é o fato de que a protagonista, ela... Assim, as descrições, pelo menos na edição brasileira, eu não sei se isso foi uma questão de escolha na tradução ou se não, mas a personagem principal, ela é mestiça. E ela é, assim, ela nasce por causa de um estupro. E aí, o que que acontece? Ela tem uma característica física que faz com que as pessoas a discriminem, assim, pelo tom de pele dela. As pessoas sabem que ela não é de povo nenhum. Ela é o resultado de uma miscigenação forçada. E aí ela lida com muito ódio por causa disso. Ela recebe muita raiva, ela chega nos lugares e as pessoas não falam com ela. As pessoas abrem o caminho, assim, pra ela passar e tal. E aí, isso é uma das coisas... Ela lida com essa raiva e, assim, em nenhum momento essa experiência desagradável que ela passa é nomeada como racismo, embora claramente seja pra quem conhece, pra quem já passou por isso. Então, ela tá falando de como reconfigurar a experiência do racismo assumindo o próprio poder. A partir do momento que ela resolve que ela vai virar uma xamã, que ela vai usar, tipo, que ela vai ser quem ela é, que ela vai cumprir o destino dela, ela vai começando a reconfigurar toda essa dor. Caraca. Então, assim, ao mesmo tempo que você tem uma história que você pode ler, assim, como entretenimento, você tem camadas ali de questões pra quem sabe do subtexto que ela tá falando, sabe? Muito louco isso aí. tem uma coisa, o Zé Kewara, por exemplo, né, população, para quem, para nossos milhões de ouvintes, para a população de Mônaco que está nos ouvindo aqui, né, tipo, eu trabalhei com uma população indígena chamada Aikewara, né, um povo tupi-guarani do sudeste do Pará, e é sempre bom lembrar que tupi-guarani é apenas um tronco linguístico, né? Não existe, assim, existem milhares de línguas indígenas, milhares de povos indígenas, enfim. Tupi-Guarani é apenas um tronco linguístico com algumas línguas ali dentro, né? Vamos lembrar disso, que nem todos os índios são falantes de línguas tupi-guaranis. Mas um ponto fundamental das cosmogonia Aikewara, né, é que os Aikewara, eles afirmam, né, que a cidade, a tecnologia cidade, ela emergiu no começo do mundo, né? E eles são os primeiros fugitivos da cidade, né? Os indígenas do mundo, os Aikewara, que chamam, eles fugiram da cidade porque em algum momento eles perceberam que aquele modo de vida era um modo de vida opressivo. Na cidade ninguém vivia bem, entendeu? Então você via amontoado, tinha um monte de coisa, a guerra estava sempre ocorrendo lá dentro e tudo mais. E por isso que eles vão se refugiar nas matas. Os brancos são aqueles que foram atraídos pela cidade pelo diabo. Então, o que acontece? Todo o processo de colonização, né, é compreendido como um movimento de expansão da cidade, porque a cidade, a cidade pensa, né? A cidade quer transformar o mundo, né, de uma maneira a ser só asfalto, e converter os humanos em seres que trabalham para a reprodução da cidade, ou seja, os assalariados, as pessoas que se movem o tempo inteiro e tudo mais. Senão... Ou seja, é uma visão muito sofisticada. Nossa, pra caralho, mano. Então, eu escrevi uma tese de doutorado inteira sobre essa história, porque o ponto deles é justamente dessa percepção, dessa reconfiguração, né, da ideia de cidade, eles extraem os dispositivos para resistir a ela. Né? A resistência dessas pessoas, isso não é só uma historinha que eles contam, né? Como que as pessoas, os mitos indígenas, e esse é um dos mecanismos do epistemocídio. Não, isso é uma leitura do mundo, cara. É isso. É a maneira como as pessoas leem o mundo. Sim. E assim, faz muito sentido. Não, assim, uma das questões interessantes dessa história, porque é muito comum você ver as cosmogonias indígenas sendo reduzidas a contos infantis, né? Você vê livrinhos infantis, e isso é um ato de epistemicídio, né? Epistemicídio. Pelo contrário. Mas olha só, existe aquela legislação que obrigou as... Agora é tipo, pausa, explicação do mercado editorial. Obrigou as escolas a adotarem livros com temáticas que tratassem indígenas e africanas. Só que aí o que acontece? Só as escolas adotam esses livros. Então, essa estética do reconto, essa estética do livrinho infantil, está totalmente ligada a uma política de compra de livro do governo. Tá? Inclusive, essa lei só emplacou por causa disso. Porque os livros, o governo brasileiro, até alguns anos atrás, era o maior comprador de livro do país. O nosso mercado editorial era sustentado por compras para biblioteca, escola, enfim. Agora não sabemos como vai ficar essa história, porque o MEC tá que tá, né? Mas, então, por que que você tem muita, muita adaptação de mito indígena para criança ou para... histórias dos orixás, ou histórias do zumbi, enfim, para crianças, é por causa dessa lei, é para ser adotado em escola. Não, eu concordo plenamente com você, até porque eu não fazia muita ideia disso, né? Mas tem uma estrutura anterior a isso também, que obviamente se intensifica, né? Porque você vê, por exemplo... Sim, sim. Porque assim, por exemplo, a gente não vê um livro pra comprar. Se eu quisesse comprar um livro de mitos indígenas, tipo, eu não vou chegar na primeira livraria e achar isso fácil. É, né? Porque poderia ter toda uma biblioteca, né? Inclusive. Filosofia indígena, né? Você teve o livro A Queda do Céu, que justamente inclusive, é um livro sobre o fim do mundo, né? De um mundo, só que o mundo que continua, né? Até porque, assim, várias populações indígenas já afirmam que esse é, sei lá, a história delas começa no fim do mundo do que veio antes, né? Sim. Isso é uma coisa que a gente vai abordar antes de terminar, o que o fim do mundo pode gerar como potência. Mas só pra concluir essa parte, é porque você tem todo um processo clássico de colonização, pelo menos com povos indígenas, no qual o saber, né, a mitofilosofia desses povos é sempre condicionada à infantilização, né? Por exemplo, tu vê o trabalho do Monteiro Lobato, que nós sabemos não era exatamente um sujeito muito agradável, né? Pode falar que é racista nesse podcast? Claro, esse que é o ponto. Algumas culturas chamariam ele de racista. Exatamente. Então, assim, gente, assim, uma parte, porque o povo me xingar e tal, assim, eu sou totalmente contra expurgo, e, enfim, eu acho que as pessoas, tá faltando maturidade pra debater as problemáticas em Monteiro Lobato, sabe? Enquanto o pessoal ficar nessa negação, racismo dele? Mas é um clássico, não sei o que, é um clássico, mas é racista, e a gente precisa discutir isso, sabe? Assim, tipo, como tratar isso dentro da história da nossa literatura infantil, sabe? Vai abordar isso com criança? Vai fazer mediação? Só vai ler na adolescência? Só vai ler na adolescência? Se for para falar do racismo? Entendeu? Essas coisas têm que ser colocadas, porque esse tabu do tipo, ai, não pode falar, ou ai, não pode botar um aparato no livro para explicar como o professor trata, não sei o que. Tipo, só serve pro racismo continuar sendo propagado. Eu vou pegar daí, porque era aí que eu ia chegar. Porque uma das questões fundamentais dessa máquina do Monteiro Lobato, que isso é muito clássico nos estudos de folclore, nessa ideia de produzir folclore, e a produção de folclore está muito atrelada a você pegar aquilo que as populações que estão sendo conquistadas, colonizadas, têm como vida e tornar aquilo um conto infantil para ser consumido, ou seja, tornar aquilo entretenimento para suas próprias crianças, né? Esse é um dos estágios finais da dominação das populações. E o Monteiro Lobato, que é justamente, ele encarna essa máquina racista no trabalho dele lá do Pica-Pau Amarelo. E ao ponto de que hoje em dia no Brasil é muito mais fácil você ver pessoas que vão produzir literatura fantástica, sei lá, esse pessoal que vai produzir jogos de RPG e coisas do tipo, tá com a cabeça muito mais atrelada ao, sei lá, o imaginário do Tolkien do que qualquer elemento brasileiro, porque eles tendem a ridicularizar, sei lá, você tem vários podcasts aqui no Brasil que eu já ouvi falando sobre mitos brasileiros, que é sempre na base da galhofa. Sim. Sabe? É sempre na fase da infantilização. O Monteiro Lobato, ele é responsável por um sequestro da imaginação brasileira, né, de literatura, que só agora tá sendo rompida. Outro dia eu vi um livro sobre a história dos orixás para crianças e tudo mais. Teve agora essa adaptação dos quadrinhos dos orixás, que só agora estão conseguindo romper com isso. Mas, por exemplo, o Curupira, por exemplo, a própria história do Saci. Cara, o Saci não é aquilo ali, não, cara. Entendeu? Tipo, toda essa... Ah, não. Toda essa máquina de captura, por exemplo. Por que é muito difícil você ver contos de terror, sabe? Ou ficção, ou sei lá. Ou até tipo, por exemplo, imaginar algo no estilo... O que seria o Game of Thrones no Brasil, sabe? Tipo, pensando na brincadeira, uma fantasia medieval nesses aspectos, só que tendo como elemento estruturante não essa a imaginação higiênica da Idade Média, sabe? De uma suposta Idade Média, mas uma imaginação sobre outra coisa, sabe? Então, o Monteiro Lobato... Tem uma autora que eu tô querendo ler, que é a Paola Saviero, que ela acabou de escrever uma aventura medieval no sertão, chama O Alto da Maga Josefa. Isso existe... Ela escreveu uma fantasia no sertão, assim, inspirada na estética do cordel. É isso que eu ia falar, o cordel, assim, faz muito isso, né? O cordel, a literatura de cordel faz muito isso, que é justamente uma literatura que não é consumida, né? Pelo menos aqui, lá em cima, o negócio é, você, qualquer lugar você vai, você tem aqueles cordéis todos pendurados, saca? Uhum. Tipo, teve uma época que eu colecionava, eu sou um grande apreciador disso, mas e a gente até falou disso no episódio sobre ditadura militar, né? A nave do pavão misterioso, né? Misterioso. Uhum. Então, é impressionante como, por exemplo, digamos, a literatura mainstream ignora tudo isso, né, cara? Assim, essa coisa aqui pro Sudeste, né? Cara, mas olha só, de uma maneira geral, o brasileiro é muito colonizado e não admite. Nossa. Né? Assim, é uma coisa que vocês falam, né? Eu, por acaso, sou ouvinte desse podcast. Volta e meia, vocês falam sobre isso, né? Como o Brasil nega, assim, e acho que nega o que tem de mais interessante e mais sofisticado, né? É, em vez das pessoas se voltarem para entender, por exemplo, como é o sincretismo religioso, elas ficam pensando que legal é, sei lá, imitar os americanos. Eu, particularmente, sou uma pessoa que, por exemplo, tentei ler Tolkien e achei chato demais, meu Deus. E assim, é chato, é branco, é moralista e é homoerótico. Homoerótico? Opa! Opa! É. Essa parte aí eu tropecei aqui. Gente. Deixa a pausa assim, dramática pra você desenvolver aí. Não, vai. É um grande bromance, cara. Ah, Clarice, pode crer. Pelo amor de Deus, não tem. Tipo, não tem mulher. Assim, quando tem mulher, assim. Que é apaixonada pelo Aragorn, aquela mulher maravilhosa que mata os Nazgûl no final, sabe? Mas assim, e aí são todas elfas, lindas. Uhum. Brancas, louras, diáfanas. Puta que pariu, sabe? Que preguiça. Só um contraponto. Por exemplo, o meu autor preferido, e até um clichê de, brasileiro, assim, que é o Guimarães Rosa. Você é um homem branco hétero. Você é um clichê. Eu só falto ficar Los Hermanos, mas essa vergonha eu não dei pra minha família. Olha, se você ouvisse Los Hermanos, eu não tava aqui gravando esse podcast com você. Deus me livre. Mas não, se eu ouvisse Los Hermanos, pra citar Lacan, eu seria uma metáfora de mim mesmo, saca? Tipo, aquela coisa que o Lacan fala, o homem que é 100% hétero, ele é uma metáfora de si mesmo. O cara que tem todo esse background, escuta Los Hermanos, ele é o branco, né, cara? Tipo, ele tá ali só piorando a situação dele ali. Mas o ponto é, pera, Guimarães Rosa. Assim, boa parte da estética ali do Guimarães Rosa, ele tá, pera, meu tio Iauarete, que é uma adaptação justamente dessas transformações, desses processos de metamorfose indígena, do ser virando onça, né, do xamã virando onça. Ele é sensacional, cara. E ele justamente, ele tá lidando, ele tá flertando, né, com esse outro mundo invisibilizado, né? Guimarães Rosa é um negócio que, tipo, assim, tem ele e não tem mais. Ele é um evento único, né? Toda a genialidade foi ali para Guimarães Rosa, entendeu? Não, puta que pariu, assim. O que ele faz em termos de linguagem, o que ele faz de narrativa. Cara, Grande Sertão Veredas é um negócio, assim, eu só consegui ler na terceira vez que eu tentei. Eu sempre falo isso, porque é um livro que eu acho que vale a pena a pessoa tentar até conseguir. É maravilhoso. E é interessante porque o Guimarães é marcado justamente por esse dispositivo de aliança com essas línguas estranhas à literatura, essa literatura branca, né? Porque é justamente isso. Se você for pegar toda uma metafísica, a terceira margem do rio, saca? Tipo, ou aquela menina do... Nossa, a menina do dia seguinte, não. Nossa, a menina do lado de lá. É isso? Sim. Cara, que a menina fala, as coisas vão acontecendo, ela prevê. Enfim, vou dar spoiler de Guimarães Rosa. Mas o... Cara, não, a própria questão de você ter o demônio presente o tempo todo no Grande Sertão. Que não pode ser dito, né? Os pactos, o sobrenatural ali, o tempo todo flertando entre aquelas disputas todas lá do cangaço. Tem, assim, Guimarães, ele tá sempre funcionando num terreno, assim, tipo, entre os mundos, né? Tem o mundo em que as coisas estão acontecendo e tem alguma outra coisa ali presente. Mas eu acho que é um caso que ele era tão genial que não podia ser ignorado. Esse que é um ponto, né? Mas uma coisa que eu... Tu quer falar alguma coisa, Barba? Só não. Mete bronca. É porque, pra gente voltar pro que a gente já... Agora vai ficar, senão a gente vai entrar num papo de literatura que longo. Não, mas eu só ia puxar esse gancho. Eu ia falar, então, mas as distopias... E daí vocês iam continuar falando. Porque uma coisa que é interessante dessas distopias que a gente vai falar agora, desses mecanismos de resistência, por exemplo, porque o Guimarães, ele opera essa aliança com essas vozes estranhas, né? Vamos chamar assim, as vozes estranhas ao mundo branco, colonial e tudo mais. E uma coisa que é interessante dessas distopias outras, né? Na verdade, essas distopias / utopias, né? Que é justamente isso, né? Que diante do fracasso civilizacional, do euro-americano, abre-se a possibilidade de se inscrever a outros mundos, né? De se conectar, de produzir aliança com esses mundos que estavam ali fluindo de maneira subterrânea, né? Pra mim, a maneira como eu enxergo, por exemplo, a forma como eu leio o pensamento indígena, essa coisa do Zaquiwara, de resistir à cidade, e o que eles estão produzindo como futuro, é isso, né? Estevam? Cara, sim, eu acho o seguinte, quando a gente pensa, por exemplo, a questão de produzir outros futuros, uma coisa que eu acho muito curiosa, duas autoras que são incríveis, enfim, que são a Octavia Butler e a N.K. Jemisin. A Butler, ela tem uma distopia, que aí é muito louco, porque é uma distopia totalmente realista. Se eu não me engano, a Parábola do Semeador, eu tô tentando achar aqui, eu acho que ela começa em 2025. Ou seja, logo ali. 2024. Daqui a pouco, começa. Opa, daqui a pouco. E é assim, é o colapso do mundo por causa do neoliberalismo sem limites. E não é só o neoliberalismo econômico, mas as pessoas incorporam essa mentalidade individualista de uma maneira muito extrema. Então, o que acontece? As poucas pessoas que ainda têm alguma coisa moram em bairros fechados, com muros altíssimos e cerca e tal. Todo mundo tem arma. A narradora da história, Padre quando Miguel, começa, ela tem mais ou menos 15 anos. Padre Miguel. A tua distopia tá assim. Aqui é igual Padre Miguel. E aí, ela, assim, quando faz 15 anos, ela aprende a atirar. Padre Miguel. O pai dela vai e treina ela e tal. E aí, assim, ela é filha do pastor e ela sente um incômodo muito grande em relação ao pai, porque o pai dela é o cara que fica ali dizendo que Deus vai mandar uma solução, que Deus vai resolver, e ela, tipo, fica tipo, meu Deus, meu pai tá muito errado, sabe? Amo meu pai, ele é um cara muito legal, mas quem tem que fazer a mudança é a gente. Tipo, não vai vir um milagre, não vai acontecer uma do nada. E aí ela começa a desenvolver todo um pensamento religioso. Ela cria uma espécie de religião pessoal, assim, que ela acha que Deus é mudança. E aí ela escreve poemas sobre isso, enfim, ao longo do livro ela vai, a base da religião pessoal dela, ela vai estabelecendo esses poemas que falam sobre todos esses fluxos, né, de mudança, porque ela diz que Deus é a única coisa que não pode ser evitada. E a mudança é a única coisa que não pode. E ela vai passando por várias mudanças na vida dela. Tem um momento que o bairro onde ela mora é invadido, destroem tudo, colocam fogo na casa, matam as pessoas, ela precisa fugir. E aí ela se mete numa estrada com um bando de imigrantes, assim. E aí é aquele futuro apocalíptico, assim, que as casas foram queimadas, invadidas. Tem uma galera que usa uma droga e fica muito louco. E esse pessoal que fica drogado, fica largado nessas casas abandonadas. Alguns deles têm surtos, colocam fogo nas coisas, colocam fogo nas pessoas. Mas enfim, essa grande massa de migrantes numa estrada em que tá todo mundo tentando ir para um lugar melhor que eles não sabem qual é. Ela foge junto com alguns vizinhos que são conhecidos dela do bairro, e ao longo desse caminho na estrada, ela vai fazendo alianças com outras pessoas que estão tentando sobreviver. Só que assim, ela é uma menina negra de 15 anos que se veste de menino porque ela tem medo de ser estuprada na estrada. E ela se junta, sei lá, com um casal birracial, que é o cara negro e a menina latina. Ela se junta com duas meninas irmãs que estavam sendo atacadas por uns caras. Ela se junta com um senhorzinho que ninguém dá nada por ele, mas no fim o cara, tipo, sabia lutar, sabia usar armas. E aí vão se juntando aquele bando de outsiders, assim, aquelas pessoas que ninguém quer. E no fim, um deles tem uma solução do tipo, não adianta a gente ficar andando aqui por essa estrada pra procurar uma outra cidade pra morar, porque tá todo mundo sem saber pra onde ir. Vamos pra algum lugar e vamos fundar uma comunidade, vamos plantar e viver fora dessa loucura horrível. E aí, a parábola do semeador é basicamente isso. Isso aí, eu sabe que você ficou falando disso, eu fiquei lembrando de um filme que eu particularmente tenho, eu acho bem ruim, que muita gente ama, e eu acho, enfim, que é o Interestelar. Uhum. E é impressionante como o Interestelar é o contrário disso, né? É o avesso disso. Porque o Interestelar é justamente, ele é o colapso do mundo, da sociedade de consumo norte-americana, né? E os personagens, o personagem principal, ele tá o tempo inteiro naquela jornada do... Eu vou resgatar essa sociedade, né? Ele é o empreendedor norte-americano, né? Ele é o colonizador, tanto que ele vai tentar colonizar outros planetas, e aí, de repente, se consegue produzir uma... Porque, assim, aquele mundo que... A possibilidade daquele outro mundo que se inscreve na derrocada do processo, né, civilizacional euro-americano, ele, pelo contrário, ele é totalmente, ele é o tempo inteiro... Como é que é dito como algo ruim? Ele é totalmente negativado, né? Ainda que você não tenha nenhuma violência inerente, né? Tanto que um dos filhos do personagem, que é o que. Ele tem duas. Um filho e uma filha, né? Uhum. O filho se adapta, né? Aquele ambiente se torna um fazendeiro. E ele se. No filme, ele é negativado a um nível. Ele se torna um cara horroroso, né? Um cara. Como é que é? Preconceituoso. Tecnofóbico. Isso, né? Tecnofóbico. Enquanto a irmã, a filha dele, que acredita no sonho do pai, né? Porque tem essa relação edipiana aí, ela que é a cientista, que não, das piores soluções que eu já vi num filme, nossa, cara, eu me senti tomando um tapa na cara quando teve aquela história de ele parar na biblioteca, sabe, quando um cara fez seu merda, sabe, eu me senti perdendo uma hora da minha vida quando eu vi aquilo. E aí, cara, tipo, eles vão pro espaço e eles conseguem no espaço reconstruir a sociedade norte-americana de consumo, tanto que a primeira cena, quando ele acorda, é emblemática, né, o garoto jogando baseball. Exatamente. Cara, assim, aquilo ali me irritou no nível. E é impressionante porque esse filme, o tempo inteiro, ele nega a possibilidade de que seja possível se inscrever uma vida, né, agradável. Fora dessa lógica, isso, né? Isso, né? E a mesma coisa, por exemplo, dessas distopias de filmes de zumbi, por exemplo. Um filme que eu até gosto, porque eu acho o diretor esteticamente é bom, o Danny Boyle, que é o Extermínio, né? Mas ele faz no Extermínio e na Praia. Que basicamente ele vai falar que na ausência do Estado as pessoas se tornam monstros. Né? Tipo, o Extermínio é a mesma coisa, tem aquele apocalipse zumbi e as pessoas então, se... Mas olha só. Deixa eu só te cortar pra não me perder rapidinho. Ah. A parábola do semeador, as pessoas, mesmo com o Estado, se tornam monstros. Esse é o ponto, né? Porque elas vão chegando num ponto de brigar por comida no meio da rua, ou brigar. As pessoas perdem qualquer senso de empatia e solidariedade, porque elas. Aí sim existe a questão da lógica da sobrevivência, Bárbara. Que vale tudo pra sobreviver, vale tudo pra ficar vivo. Então, assim. O cara vai lá, tem um drogado ali viajando, tipo, vou lá e vou roubar as coisas do cara, mato ele, porque eu posso, entendeu? Porque aí eu encho minha bolsinha e continuo na estrada. Sabe um outro lugar que mesmo com o Estado as pessoas se tornam monstros? Na vida real. Mas é essa a função do Estado, né? A produção desse tipo de monstruosidade, né? Exatamente, é viabilizar. Não, mas é uma coisa que eu acho interessante, é porque tem esse recalque, né, da metafísica liberal, porque metafísica liberal, ela tem uma ideia de Estado de natureza, né? Que na ausência do Estado, você tem o homem que é o lobo do homem, então o Estado protege as pessoas desse ambiente terrível, isso é ok, babá. Só que é impressionante, por exemplo, quando a gente vê as distopias reais, tem toda uma série de estudos que está sendo feito sobre isso, né, que, por exemplo, na passagem do Katrina, por exemplo, depois que teve o Katrina e as pessoas ficaram lá abandonadas à própria sorte, o que você viu emergir foi uma outra forma de socialidade onde as pessoas começaram a se ajudar. Aqui no Rio de Janeiro, quando teve agora, passou lá essa chuva toda, por exemplo, a Rocinha ficou 4 dias sem ter nenhum agente do Estado, e assim, as pessoas, todos os moradores, com as igrejas lá, se mobilizaram pra se ajudar. Ninguém começou a saquear a casa um do outro. Sabe? O pessoal fez vaquinha na internet, levantou uma grana. pediu doação, teve um monte de mobilização. É, esse que é o ponto, por exemplo, é muito mais fácil, é aquela fase que eu já falei aqui no programa, né? É muito mais fácil a gente imaginar o fim do mundo que o fim do capitalismo, desse regime de produção de monstruosidades, né? Mas uma coisa interessante disso é que é esse medo, essa captura da imaginação que as pessoas sempre vão, sei lá, quando a gente chega no limite, só pode ter barbárie, né? Não existe outras potências positivas, né? Isso, e assim, eu sou muito chato com isso. Isso é uma coisa que já briguei com pessoas até próximas por conta disso. Que é essa ideia, essa pulsão genocida que vira e mexe as pessoas estão evocando na internet, né? Vem meteoro, que é isso, ah, né? Sim. É isso. As pessoas são incapazes de imaginar um outro mundo, sempre que elas se deparam com a maldade ou com a coisa que elas julgam estar errada nesse mundo, elas já estão desejando a destruição da humanidade, né? E é por isso que Não, e assim, a pessoa não quer só. Tipo, ela não quer só se livrar do sofrimento dela, ela quer que acabe tudo, né? Isso. Assim, eu acho isso de um egocentrismo terrível. Não, não, assim. E pra mim, esse egocentrismo, essa falta de imaginação, né? Ou dessa falta de ser incapaz de olhar pra assim, cara, o que, que os povos indígenas têm a ver com isso? Cara, o que os povos indígenas têm a ver com o fato de que o teu vizinho é um escroto? Exato. Saca? Literalmente, o seu vizinho é um escroto. Resolve-se com ele, cara. Deixa, sei lá, o pessoal que mora no Xingu de outro falar dessa história. Inclusive, devolve pra eles que pode seguir dê certo, cara, tá ligado? É isso, né, cara? Então, o ponto que é justamente... o que me impressiona é a maneira como as pessoas estão sempre... A nossa imaginação sequestrada, né, enfeitiçada, para usar um termo da Isabela Stengers, é incapaz de sonhar com outros mundos, mesmo quando eles estão acontecendo do nosso lado. É, mesmo quando eles estão vendo embaixo da gente, né? Assim, caraca, olha, o cara desce, o cara não consegue descer do prédio dele e ver o que tá acontecendo na rua, sabe? Mas é a questão, é bem isso, né? É o sequestro. A partir do momento que você não consegue imaginar, você não consegue ver aquilo como algo legítimo. Né? Assim, se as pessoas acham que o mundo é só o que a gente entende como a civilização ocidental, como é que você vai entender que existe o mundo do indígena lá no Xingu? Entendeu? E que aquele mundo é válido e tem todo o direito de existir e coexistir com o seu, porque ele não tá te tirando nada. O mundo do candomblé, né? O mundo da Umbanda, que se inscreve lateralmente aqui dentro da cidade, né? O que é a encruzilhada, sabe? O que são esses espaços? O que é uma cachoeira para essas pessoas? Como é que essas pessoas escrevendo uma outra forma de existir? Enfim, pra mim, esse que é o ponto, né? Assim, porque eu acho que tem esse grande problema, acho que, da crise da imaginação, é justamente isso. Se formou um molde. Né? E o que escapa das possibilidades que cabem ali, e se a gente parar, são possibilidades muito estreitas. Principalmente do jeito que o mundo está caminhando agora. Tipo, a imaginação colonial neoliberal, ela só vai levar para o colapso, ela só vai levar para a destruição, gente. Não tem o que fazer, vai esgotar o planeta, vai morrer um monte de gente, sabe? E é interessante disso, porque, por exemplo, tem aquela entrevista maravilhosa da Ailton Krenak, né, diante de todo esse pessimismo que emergiu, e das pessoas falando, o Bolsonaro foi eleito, agora fudeu, agora acabou. Pô, cara, aí o Ailton Krenak chega e diz assim, nós somos indígenas, nós resistimos há 500 anos, eu tô preocupado pra saber se os brancos vão conseguir sobreviver. Só que... as mulheres negras também estão falando isso, né? Tipo, gente, assim, a nossa vida é inteirinha resistência. Vocês estão achando que isso começou ontem? Vocês estão achando que, tipo, sobreviveu, né? Ainda tem preto no Brasil, por quê, sabe? A gente falou muito, você, no programa de samba, no programa do funk, no programa sobre axé, a gente fala muito disso, né, cara? Porque eu lembro que teve um monte de gente, parece que descobriu que o samba tem uma potência de resistência por causa do desfile da Mangueira. Eu falei, cacete, bicho! E, porra, ali em 69, sabe? Tipo, aquele Heróis da Liberdade, saca? O samba... por si já é um ato de resistência, sabe? Tocar aquele ritmo que era proibido, o cara podia ser preso e morto. E o cara ia ainda assim e ele lá tocava. É impressionante isso, né? Levar a batida de macumba pra avenida. É isso, né? Esse que é o ponto, né, cara? Esse que é o ponto. É. Tá, deixa eu falar. A última afrofuturista que eu queria falar, porque eu já falei da Jameson e não terminei, é porque a Jameson trabalha com uma ideia de várias raças existindo num planeta que, assim, fudeu, deu ruim. Tem um continente boiando no oceano e ele é assolado por vários terremotos. E aí você tem uma raça de seres, que são os orogênes, que eles conseguem estabilizar o planeta. Eles conseguem usar a energia cinética, né, de movimentos das placas tectônicas para fazer a Terra parar de tremer. Só que aí, o que o governo faz? O governo, né, é uma merda. Vai lá e escraviza esses caras. E aí eles são treinados, eles são obrigados a trabalhar. Ou você trabalha em missões específicas pro governo, ou você morre. E aí, assim, e são coisas caras, assim, abri uma fenda aqui, tem um vulcão na minha cidade. Você tem que pagar não sei quantas mil peças de ouro pro governo ir lá e mandar os orogênios pra irem lá fechar aquele negócio, pra você conseguir continuar plantando. E aí ela conta, no Quinta Estação, que é o primeiro romance da trilogia Partida, você tem os humanos, você tem os orogênios e você tem os guardiões, que são uma outra raça que foi criada em laboratório, enfim, eles estão modificados. Porque eles têm um poder que anula o poder dos orogênios. Eles são os únicos que conseguem matar os orogênios, assim, porque os caras são muito fodões e muito poderosos. Mas ela usa essa estrutura da ficção científica para discutir a ideia da pessoa negra que não se vê, não entende o próprio poder, porque a protagonista, ela é tão focada na ideia de sobrevivência que ela faz tudo para sobreviver e ela não questiona que existe uma estrutura maior de opressão de todo o povo dela, todas as pessoas que são iguais a ela, e ela só se dá conta disso quando ela perde um filho. E é porrada, assim, é porrada o romance, mas é muito longo. Essa eu não vi chegando, eu sinceramente não vi chegando isso. São três livros e são vários narradores diferentes contando em vários pontos. E uma das coisas que eu acho mais maravilhosa é que um dos narradores é não humano. Só que loucura, cara. Cara, é uma parada de gênio, assim, porque aí começa a tirar a onda com a humanidade, assim, fala dos humanos, as esquisitices aí dos seres humanos, sabe? É muito maravilhoso, essa mulher, ela é muito genial, tipo, e aí um dos personagens principais é um orogênio, que o objetivo dele é acabar com o mundo. Ele descobre que existe uma maneira que ele pode ampliar o poder dele, usando todos os outros orogênios, assim, numa rede, e causar um cataclisma que vai, tipo, fuder o planeta, entendeu? Só que no meio de todo esse processo acontecem uma série de disputas afetivas e familiares, e, enfim, e aí as pessoas resolvem que não, assim, o mundo não vai acabar. Mas eles acabam com o império para um novo mundo poder surgir, onde as raças consigam coexistir e a natureza consiga se harmonizar. Então, assim, esta trilogia é de fuder, é incrível. Então, pra quem estiver pensando assim, que o mundo tá acabando, mas outras coisas melhores podem surgir do fim do mundo, que é uma merda, né? Um mundo que tá destruindo, escravizando, enfim, sabe, fudendo com a vida das pessoas. Isso me lembrou, por exemplo, o trabalho de um estudante de doutorado lá do Museu Nacional, um ex-aluno meu, Gabriel Oliver, que ele tá trabalhando justamente com o que ele chama de agricultores experimentadores lá do sertão da Paraíba, né? Que é uma galera que, enfim, que são pequenos agricultores que emergiram, né? Cujo estilo de vida, né? Com modo de vida conseguiu emergir na derrocada da plantation, né? De algodão que acontecia na região. Porque toda aquela paisagem foi moldada, né, no começo do século até a meados da década de 80 pela plantation, né, pela monocultura, como boa parte do Brasil, né? O Brasil foi moldado pela monocultura. E isso foi destruído, esse modo de vida foi totalmente destruído por conta de um besouro, né, que é o... Nossa, esqueci o nome do besourinho, que é... Deu uma praga e destruiu todos os pés. Ele destruiu os pés de algodão todo, ao ponto de que se tornou impossível, né? Se tornou impossível se plantar algodão na região. E uma das questões fundamentais disso, né, é que a derrocada desse projeto capitalista, que foi justamente que permitiu, ou seja, o fim do mundo para uma espécie de classe opressora branca ali, que foi embora depois, permitiu a emergência dessa forma de vida alternativa, né, de uma forma de vida no seu sentido forte, ali na região, né? Na derrocada, na esteira da derrocada do projeto ocidental, se inscreve uma forma de resistência local, né? Isso é efetivo, é real, sabe? Tipo, tá acontecendo agora lá. É impressionante. É, mas isso, é, né? Uma coisa que vocês vivem falando aqui, né? As pessoas têm uma ideia de resistência, quando na verdade são várias resistências, isso, né? Não é porque o cara não tá citando Marx, né, cara? Na verdade, exatamente, tem muito pouca resistência em Marx, né, cara? Opa, opa, opa, opa. Tinha que rolar aquele momento, né? O anarquista. É, cara, é isso aí. Vem cá, então, vamos, porque já tava com um bom tempo de programa e faltou uma questão fundamental, né, Barba? O que faltou ali? Faltou, talvez, o que marca esse tipo de programa que a gente tem uma entrevistada aqui, né? Ou entrevistado, que é escolher uma trilha sonora pra gente tocar ao longo do programa. E você, Stephanie, vai escolher essa trilha sonora agora! A trilha sonora é Dirty Computer, da Janelle Monáe. Nossa, que é que um disco, filme, afrofuturista, bissexual, baladeiro, feminista. Sensacional. Praticamente a história da minha vida, Barbara. Minha biografia. Meu futuro é esse disco. Então vai tocar ao longo de todo o programa. Bom, você que está ouvindo o programa agora vai ter ouvido esse programa ao longo, aliás, vai ter ouvido essa trilha ao longo de todo o programa e vai ter link aí embaixo para você e ouvir. E pode assistir o filme no YouTube, porque tem um filme, ele é um álbum visual, então as músicas vão se encaixando em clipes e vai criando uma narrativa que, adivinhem só, é de resistência diante da distopia. Como se não... com a surpresa de zero pessoas. Por um acaso, né? Muito bom, Stephanie. Gostei demais desse programa. Orlando, quer falar alguma coisa? Não, só isso. E Stephanie... Já falou pra caralho. Já fala muito, gente. É, cara. Só cala a boca dormindo e olha lá. E Stephanie, quer deixar um recado aí pras pessoas te encontrarem, te seguir no Twitter, Instagram, na vida real, essas coisas assim, cara. Na vida real não me acompanhem, que eu não sou novela, mas no Twitter eu sou Steph Borges. Vai ter link aí. I would never hurt a fly, but I would put one to sleep. Ground. Die in church, live in jail, say her name. Please sign your name on the dotted line.